25 de junho, segunda-feira. Todos nós temos visto na televisão, com um horror que as palavras não descrevem, o que vai acontecendo no Irã. Calcula-se que há cerca de 50 mil mortos, pelo menos, 100 mil feridos, uns 500 mil desabrigados. Aparecem pessoas que perderam tudo. Famílias inteiras, os bens materiais, absolutamente tudo. Nós estamos fora da Copa do Mundo. O Brasil foi desclassificado e eu gostaria que os meus irmãos, principalmente os exagerados, meditassem ao menos um pouco sobre o que ocorre no Irã, comparando com os seus próprios sofrimentos. Eu gosto muito de futebol, mas graças a Deus sei dar às coisas o valor que elas possuem. Se o meu time preferido ganha, eu me alegro, comemoro. Se perde, sou humano também, fico um pouquinho chateado. Quando é 10, 15 minutos depois, meia hora no máximo, eu estou inteiramente normal, tratando dos meus afazeres como se nada tivesse acontecido. Meus amigos, eu sou um dos sobreviventes da Copa do Mundo de 50, a maior derrota e a maior vitória do futebol em todos os tempos. A seleção brasileira jogava apenas pelo empate, vinha arrasando todo mundo, jogando dentro do Maracanã. Fez o primeiro gol e perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai. Nunca se soube de nada igual e nem vai acontecer em futebol. Então, eu culpo muito a televisão pelo desespero coletivo, porque há 20 anos, quando nós tiramos o tricampeonato mundial, não havia esse assanhamento das multidões através da televisão. Observa-se que praticamente ninguém diz uma palavra preparando o espírito do povo para o pior. Como se tudo fossem favas contadas, como se só o Brasil soubesse jogar bola. E quando acontece um desastre, já 5, nada menos do que 5 Copas seguidas vão ocorrendo desastres com a seleção brasileira, nós vemos então esse descalabro nacional, esse clima de velório, como se tivesse havido um terremoto, como se afinal a pátria de chuteiras tivesse morrido. Meus irmãos, se compaixão dos outros leva a gente para o céu, eu estou com o paraíso garantido. Eu tenho muita pena dos meus irmãos. Tenho pena, sobretudo, dos jovens de 20 anos que não viram até hoje o Brasil conquistar uma Copa do Mundo. Eu posso morrer em paz nesse sentido, já fui testemunha de 3 conquistas como estas. Mas pense um instante que todas as desgraças aparentes têm o seu lado bom. Quanta tragédia se evitou em mais uma ou em mais vitórias do Brasil? Nós sabemos que depois de cada jogo a comemoração é desbragada, morre gente, atropela-se, mata-se, mutila-se. E doeria muito mais se o Brasil fosse mais adiante e morresse na praia, como tantas vezes já aconteceu. Foi menos ruim nós ficarmos pelo meio do caminho. A vida vai continuar. Eu peço, portanto, aos desesperados que se consolem, que deem ao futebol o valor que ele tem, um esporte, uma diversão, um meio de esquecer momentaneamente as amarguras da vida. Mas quando não dá certo, vamos, como diz o povão, dar a volta por cima, começar tudo de novo, porque outras copas virão e, quem sabe, lá adiante, este povo terá alegria que agora lhe foi negada. Boa tarde.